Se você pedir a Deus que lhe mostre isso, você achará em sua própria comunidade muitos necessitados de coisas materiais. Em sua comunidade há ainda outros muitos que precisam de um amigo. Há muita gente solitária e abandonada que nunca recebeu o aperto de mão de uma pessoa amiga. Gente que nunca recebeu uma carta. Gente que vive solitária e triste, tendo um amigo interessado que lhes escreva uma carta, ou que os visite. A vida deles se modifica inteiramente. Existem outros que são infelizes e sozinhos pelo fato de serem indivíduos retraídos, quase misantropos, arredios do convívio social. Tem um amigo que foi a uma reunião social. Um rapaz de lábio leporino e de rosto espinhento sentou-se a um canto. Ninguém lhe dava a mínima atenção. Ele olhava tudo, de modo acanhado e tímido, sentindo-se completamente deslocado. Meu amigo procurou e conversou com ele bastante, aquela noite. Quando se despediram, o rapaz era todo sorrisos. O meu amigo lhe mostrara misericórdia. Há milhares de maneiras pelas quais você pode mostrar graça e misericórdia em sua vida diária. Há na sua vizinhança um hospital que você pode muito bem visitar. Quantos hospitalizados anseiam por uma visita que os alegre e encha de luz a sua solidão, que lhes traga flores e um sorriso acalentador e reanimador. Você pode revelar misericórdia visitando os enfermos. Segundo, podemos revelar misericórdia abandonando de vez nossos preconceitos. Por toda a face da terra está ressurgindo o nacionalismo. Derrubam-se barreiras e limitações de cor ao passo que se levantam outras tranqueiras e entraves sociais. Os preconceitos dominam e estiolam muitas pátrias. O vocábulo preconceito significa avaliar antes, ou avaliar os outros sem pleno conhecimento dos fatos. O preconceito é sinal de fraqueza e nunca de força. É instrumento do fanático, mas nunca do verdadeiro cristão. Constitui um dos maiores problemas deste século, já em si tão complexo. E é problema que se evoluma à medida em que o homem moderno se afasta do caminho da misericórdia e compreensão cristã, e se lança pela vereda escura da intolerância e da intriga. Marcon se referiu ao prevalecente paganismo isolacionista do passado, quando disse: um círculo traçou, e ele assim me excluiu, como um rebelde herege, o inferno a merecer, porém o amor e eu tínhamos que vencer. Traçamos um maior, e este a ele incluiu. Mede-se o preconceito, computando-se a distância que vai entre as nossas opiniões preconcebidas e a verdade real. Se queremos todos ser perfeitamente honestos diante de Deus, não podemos alimentar preconceitos. Mas, como a maior parte de nós por natureza temos espíritos preconcebidos e corações pervertidos, o preconceito se tem espalhado mundo afora. Eduardo R. Murrow disse certa vez: não existe repórter objetivo ou imparcial. Todos somos escravos do meio em que vivemos. Todos nós temos nossas tendências, inclinações e preconceitos. Apesar de nossos aperfeiçoados sistemas educacionais, nossos preconceitos se avolumaram nos últimos anos. E, por isso, podemos concluir que a educação não é o remédio para debelar todos os preconceitos. O grande Carlos Lamb disse certa feita: sou, em palavras bem claras, um feixe de preconceitos, todo feito de simpatias e antipatias. O preconceito é uma forma de roubo, pois que rouba a vítima dele o direito de se defender à barra do tribunal da razão. É também homicídio, pelo fato de tirar daqueles que se enchem de preconceitos a oportunidade de progredir e avançar. Jesus pôs o dedo justamente na chaga quando disse: e por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho? Mateus 7:3. Também ele nos dá uma regra específica para conjurar de vez o preconceito: não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7:1. O maior dos males sociais do mundo de nossos dias é o preconceito, que muitas vezes tem por base a nossa própria ignorância. Posso afirmar sem medo de errar que nunca teríamos preconceitos contra alguém se tivéssemos em mãos todos os fatos. Somos muito prontos a julgar e a denunciar aquilo que não entendemos, não conhecemos ou não experimentamos. Mas, como podemos deixar de praticar esse grave crime? Só por um meio: pelo renascimento espiritual. O preconceito, a intolerância e o fanatismo devem ceder lugar à justiça, à humildade e à misericórdia. E isso só se dá quando houver uma real infusão do poder de Deus. Todos os cientistas nucleares do mundo, conquanto hajam aprendido a esmagar o átomo, não aprenderam ainda a esmagar o preconceito. Todos os educadores deste século não conseguem extirpar da alma humana a raiz da amargura. É uma operação que só Deus pode realizar. Ouçamos as palavras de Saulo de Tarso, que neste mundo fora uma das maiores vítimas do preconceito. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E Coríntios 13:4-7. Aquilo que a lógica da Grécia não conseguira dar a Saulo, A graça de Deus conseguira o que a cultura dos romanos por ele não fizera. A graça de Deus lhe concedera. Depois de sua experiência na estrada de Damasco, os velhos preconceitos se derreteram. A misericórdia tornou-se a palavra-chave de sua prédica, o tema de suas cartas e o padrão de sua conduta. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Romanos 12:1. Era o espírito de suas exortações. Havendo experimentado pessoalmente a misericórdia, tornou-se Paulo um dos intérpretes ou executantes da misericórdia. Tendo sido libertado de seus preconceitos, ansiava para que todos se livrassem também do destruidor poder de ideias preconcebidas. Como podemos nos abrasar e endurecer ao ponto de sustentar preconceitos contra esta ou aquela pessoa, quando Deus em sua imensa compaixão tem sido tão misericordioso para conosco? Terceiro, podemos revelar misericórdia levando o evangelho de Cristo a outros. A pobreza espiritual do homem é mesmo bem pior do que as suas necessidades materiais. O fato de ele deixar de fazer o que devia fazer, e de não ser o que devia ser, prova que há algo de errado nele. A Bíblia coloca isso nestas palavras: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Jeremias 17:9. Toda imoralidade, irresponsabilidade, cobiça, egoísmo, preconceito, sofrimento, ódio e fanatismo provém de uma única fonte: o coração humano. Nada deste universo desceu mais baixo, e, não obstante, pela graça de Deus, nada pode subir mais alto. O fato de, após 2.000 anos de cristianismo, mais da metade da população mundial quase nada conhecer a respeito da salvadora e transformadora graça de Deus deve despertar em nós uma renovada dedicação para proclamarmos a este mundo infeliz a misericórdia de Deus. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Marcos 16:15. Observe bem a pequena palavra ide. Na verdade, bem curta, mas que abrange todo o mundo. Primeiro Jesus disse a seus discípulos: vinde, e agora lhes diz ide. Viemos até esta geração e ficamos aquém, mas Jesus nos ordena ide. Vocábulo muito curto, mas junto com ele está a totalidade e a substância do evangelho de Cristo. Ele é a senha, ou lema, de todos os verdadeiros seguidores de Cristo. Deve estar gravado nas bandeiras da igreja cristã. Ide, diz o Senhor. 2.000 anos se foram, e ainda milhões jazem em trevas espirituais. Há duas ideias acerca da condição ou estado da natureza do homem decaído. Alguns asseveram que a natureza humana é radicalmente boa e pode ainda galgar as maiores alturas, independentemente de Deus. Mas os cristãos afirmam que a natureza humana é radicalmente má e que o poder de purificá-la e elevá-la está nas mãos de Cristo, e somente nas de Cristo. O poder de anular o vício e desenvolver a virtude não está no homem, nem é dele, mas está fora dele, bem mais alto do que ele, está em Cristo. Todavia, há hoje não poucos estadistas que admitem que um governo humano melhor organizado é o remédio para os problemas mundiais. Parecem mesmo admitir que, provindo o crime e o vício da ignorância e da pobreza, a virtude pode brotar do conhecimento e da competência. A verdade, porém, é esta: a lei constitucional e estatutária não possui o elemento essencial que purifica a natureza humana. Tal poder não está dentro da província da lei, seja ela humana ou divina. A Bíblia diz: ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Romanos 13:20. E diz ainda: porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, Deus enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, condenou Deus, na carne, o pecado. Romanos 8:3. Todos concordamos em que uma forma de governo possa ser melhor que outra, mas a verdade é que todas as formas de governo não conseguiram suprimir ou vencer o vício e fazer prevalecer a virtude. O Império Romano não se mostrou mais puro sob o eloquente Cícero do que sob o cruel Nero. A história prova que, em sua origem, o vício, como a virtude, escapa ao alcance e domínio da lei civil. Não obstante, vemos que ainda hoje muitos estadistas creem que o nosso tipo de democracia deve ser imposto a todas as nações da Terra e que ela será a panaceia para todos os males do mundo. Assim, temos ido até as nações pagãs, tentando ocidentalizá-las, embora não estejam preparadas para isso, buscando em vão vender-lhes a ideia de que o nosso sistema de leis é melhor que o delas. A lei pode elevar a sociedade, mas não pode alcançar os princípios de onde nasce o nosso comportamento. Atrás das constituições, das leis, das administrações, deve estar um código moral que seja o poder e a glória de todos os governos humanos. Naturalmente, creio que os Estados Unidos têm o mais elevado governo hoje existente na Terra. Mas esse governo certamente se esboroará como um castelo de areia, uma vez desertado pelo sentimento moral de nosso povo. E esse nosso sentimento moral em nossa pátria provém do cristianismo aceito e praticado na vida de cada dia. Desaparecendo esse cristianismo, o sentimento moral que conforme o objetivo de nossa nação se extinguirá com ele. Existem ainda peritos que acham que o remédio para acabar com o vício é um sistema universal de educação. Tal opinião tem de sustentar que o homem será puro e feliz pela cultura intelectual e pela tranquilidade mental. Suponhamos que seja a educação a resposta exata para todos os problemas que o homem tem a resolver. Desenvolvendo-se o intelecto ao máximo, obteremos a virtude. A sabedoria não salvou do vício a Salomão, e nem a Biron da imoralidade. A arte e a educação podem aprimorar o gosto, mas não podem purificar o coração, perdoar o pecado, nem regenerar o indivíduo. O de que o mundo mais precisa hoje não é simplesmente de educação ou civilização, e sim de civilização de consciência iluminada. Não tanto de vias férreas, de transatlânticos e de gigantescas corporações, e sim de corporações e navios livres de suborno e de corrupção de qualquer espécie. Será bem melhor termos um mundo povoado de selvagens do que de demônios civilizados. É bem melhor o deserto bravio e inexplorado do que palácios de civilizados debochados e desvergonhados.